Quem sou eu? Quem ama ou desama David Nadaline? Quem é que mais dorme o sono do meio-dia? A cara de morto que finge melancolia. Pinta guache no pulso, simula hemorragia. Cai na minha lábia. Não foi, mas fez que ia. O burro se apaixona por qualquer guria. Quem é David Nadaline?